você não respondeu. Também não respondi quando você me escreveu. Anotei seu telefone num pedaço de papel. Calculei seu ascendente no recibo do aluguel. Esqueci seu sobrenome, mas me lembro de você. E a rotina crescia como planta. Seu ascendente no recibo do aluguel. Esqueci seu sobrenome.